Banda Nova Geração. A sensação de Virgínia. A noite é linda e eu quero te encontrar, amor. Ouvindo a música que eu fiz para você. Quero dançar boladinho em seu corpo. Nova geração vai tocar seu coração. Se amo, te quero, se você não viverei, amor. Te chamo, te espero, você é meu bem querer, amor. Se amo, te quero, se você não viverei, amor. Te chamo, te espero, você é meu bem querer, amor. Oh, oh, oh, oh. Banda Nova Geração. A sensação de Virgínia. A noite é linda e eu quero te encontrar, amor. Ouvindo a música que eu fiz para você. Quero dançar boladinho em seu corpo. Nova geração vai tocar seu coração. Te amo, te quero, se você não viverei, amor. Te chamo, te espero, você é meu bem querer, amor. Te amo, te quero, se você não viverei, amor. Te chamo, te Nova geração. A sensação de Virgínia. Você é meu céu, você é o meu sol. Estou apaixonado, te darei um amor pra sempre. Amor que não morreu, amor que marcou. Quando me sinto só, a saudade aperta o peito. Te amarei de paz, minha paixão. Eu te levo no meu coração. Viverei amor só por você. Só quero estar com você. Te amarei de paz, minha paixão. Eu te levo no meu coração. Viverei amor só por você. Só quero estar com você. Banda Nova Geração. A sensação de Virgínia. Você é meu céu, você é o meu sol. Estou apaixonado, te darei um amor pra sempre. Amor que não morreu, amor que marcou. Quando me sinto só, a saudade aperta o peito. Te amarei de paz, minha paixão. Eu te levo no meu coração, viver.

coração. A sensação de Vigília. Eu não vou conseguir te esquecer. Venha logo, vem me ver. Sinto falta de você, amor. Não consigo mais dormir sem você, amor. Posso até enlouquecer. Quero te encontrar de novo, amor. Volta logo, por favor. Quero tanto poder te abraçar, te beijar e te amar. Só quero você, só você e ninguém mais.